louvando, adorando, exaltando. Deus abriu os céus e faz cair sobre o seu povo a sua glória, uma chuva de vitória com sabor de mel. Quem vai passando, vai parando, fica olhando, perguntando: ai meu Deus, que alegria é essa? Quanto mais o povo louva e glorifica, o som se intensifica, vai virando festa. Festa. Parece mesmo que a gente voltou no tempo, parou naquele momento em que Salomão levantava as mãos pro céu e adorava o Senhor, manifestava sobre a multidão. Voltando no tempo real, a gente sente que o Senhor está presente aqui neste lugar. Se a gente levantar as mãos pro céu e adorar o nosso Deus, Ele vai derramar. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Jeová. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Shekinah. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Jeová. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Shekinah. É isso aí, Damaris. Maravilha esse fogo santo. A Bahia ama esse negócio. É isso aí, Lázaro. Jacó viu na visão uma escada que a terra, o céu ligava, que coisa mais linda. Olá. E sobre aquela escada ele contemplava anjos que ali estavam descendo e subindo. Estou sentindo que aqui também tem anjos e estão sobrevoando essa multidão. Estão olhando quem está glorificando o vaso que está transbordando cheio da unção. A Bíblia diz que o profeta Isaías também via um certo dia um sublime trono. E sobre ele o Senhor se assentava, anjos que glorificavam, louvavam seu nome, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, Deus eterno, era glória em todo lugar. Se a gente levantar as mãos pro céu e adorar o nosso Deus, Ele vai derramar. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Jeová. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Shekinah. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Jeová. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Shekinah. No ritmo da banda, na corda da canção, no passo, no compasso, no bater do coração, na glorificação, no nome de Jeová, Deus vai abrir o céu e derramar a Shekinah. No ritmo da banda, na corda da canção, no passo, no compasso, no bater do coração, na glorificação, no nome de Jeová, Deus vai abrir o céu e derramar a Shekinah. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Vai derramar, vai derramar, vai derramar. Vai derramar, vai derramar a Shekinah. Derrama fogo na Bahia, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Jeová. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Jeová. Derrama, Jeová. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama. Fogo santo na Bahia, Jeová. Derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Shekinah.